75, desça para 2003, aposentado em Dunas, autorizado como LS, reporte no localizador estabilizado, Rio 5975. autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Amor, eleva, mas mobilar direto. Primeira curva direita, transponda 5-1, 5-1. Rio 5975, solo ao Zona 9, onde está a pista 1-2-1. 275, quilo 43, 6 Lima. 9 para o táxi, observa avião, 4 horas e 10 minutos, PLD 1977. Táxi 9, original táxi Índia, ponte para dano 02, 1 no 8, 5, 9, 0, 7. E detalhe, e a Índia, sempre levando lá 5 no 7, 5, 9, obrigado, pode ir. Salvador, bom dia, voo 759, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Voo 1759, autorizado a linha e decolagem, estão 10, ventona 30 graus, 119. Livre a linha e decolar 10, voo 1759. Salvador, bom dia, passarinho 2223, pode dar a prova? Passarinho 2223, bom dia, autorizado alinhar e manter pistão na zero. E manter pistão na zero, 2223, bom dia. 4234, informação hotel para Recife. Rádio 1234, Recife, autorizado, via Cruzeiro 17, nível 350, sai da Puga, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponda 5164. Nível 350, autorizado para Recife. Saída vai ser a Puga Caju, curva esquerda, transponda 5164, Cruzeiro 17. Porta para o bus. Zona 64, nós vamos fazer cancelamento, posição B. Zona 649, posição B, autorização para pushback e acionamento. Autorizado, push, mas já é ruim. Autorizado, vai ser um ataque. Zona 649. Oi, bom dia. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223. Bom dia, passarelo 2223, contato radar na decolagem. Suba via saída da árvore para o nível de voo 180. Via árvore 180. Quando possível, livrar da restrição do 3.000. Muito bom dia, Sideral 9970, cliente do hotel Felicita, Teresina, nível de voo 340. Sideral 9970, Teresina, FZU 20, nível 340, sai da Morro, atenção nenhuma, espera a curva esquerda, transpondo 5147. Sideral Teresina, 340, via FZU 20, decola 00, Morro, Nenim. Transporte 5145, Federal 9970. Você, o senhor, pode repetir? Federal 9970? É, posso não puxo. Ah, afirmativo. Gente, por exemplo, reto, retorno era quando pronto para puxar e entrar. Madrugada 0 da Federal. Papa Romeu, Fox 7, Bravo Juliette, acione identificação, após para a descida, foi na proa de Mari, para a chegada Mari. Táxi, com 8-8 a bordo, autonomia 3 horas, até na disposição. Corrigindo, o senhor está voando na proa de... Toque para a chegada a mão, curva esquerda e vira por hoje, toque para a chegada a mão, o Fox Bravo Juliette. Olá, Bruno 092, a sua identificação, deixa via, chegada Mari para nível 050, altímetro 017. Bruno 759, chama o centro do Recife, frequência 251, Lagrange 133, decimal 95. Gol 1649, bom dia. Autorizado a linha em decolar pistão no 0, vento 140 graus, 1129. Autorizado a linha em decolar, 1049. Você vai fazer o controle, pode? 1208. Nível 060, Fox Bravo Juliette, na porra de toque. Na intenção de pouso, pistão 0, pistão 7, Fox Bravo Juliette. Gol no 649, decola aos 41, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, no 649. Jogou no 649, bom dia, Tael Leda, seguro. Bom dia, gol no 649, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Via da El 360, gol no 649. Pode ser autorizado a cena, chame táxi. Com 4-0, 3 horas e 30, Monte Claro, Serra Bravo, Mike Kilo. Caso 2783, da táxi índio, ponte parada no 02, ou no 95, no 0, no centro. Bate ainda 2895, azul 2783. Obrigado, é bom. Qual o meu alfa, Juliette, o meu? Tá bom, meia-noite? Tá, tô de volta. Alfa Juliette CRL, autorizado para Nian. Nível 080, sai da Coral, primeira curva direita, transponde 0260. Sopá, aguarda, Alfa Juliette Romeu Cotejo. Missão 1211. Gente, por gentileza, você chama o solo novamente, 1211. Gente, o meu, por gentileza, cotejo novamente o autorização. 0080, responda 0260, confirma a autonomia. Acionar quando prontar 2895, Alfa Juliette Romeu. Papá Juliette Papá, protocolo. Papá Juliette Papá, CA9M India Vale, Planiank, autorizado nível 120. Saída Momo, primeira curva à esquerda após a decolagem do Anofésico. Responde o segundo meme. Alfa Juliette Romeu, está autorizado táxi, reporte na Oscar. O Papa Juliette Papa, você não perdeu a autonomia novamente? Sim, 30, autonomia? Táxi? Seu nome é táxi 2895, Papa Juliette Papa. Autorizado o sinal LS, reporte localizador estabilizado. Ajuste altímetro permanente no 017. Passarinho 2223, após a posição Argo, voa direto Vitória da Conquista. Rosário Conquista, 2223, passarinho. Papá Romeu, Fox, Bravo, Juliette, deve ser 3 mil pés, altímetro no 017. Após toque, cumpre a Staramã. Após a marca, confirma a distância. Estou no 07. 1649, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395. Hotel Juliette Serra, está autorizado o táxi como o número 2, reporte na OSCA. Hotel Juliette Serra, era na número 1, é um pé 32. Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, Hotel Juliette Serra, matrícula da aeronave à sua frente. O 2783 decola aos 48, controle 120, decimal 8. Controle 1208, azul 2783. Azul 2783, a árvore passa 1300 para 3000. Azul 2783, bom dia, contato radar da decolagem, suba via saída Arlo para o nível 200. Via para 200, Azul 2783. Alfa Juliette Romeu está autorizado ali em manter pista 1 na 7. Hotel Juliette Serra, mantenha o ponto de espera. Alfa Juliette Romeu, ciente, agora espera decolar. Alfa Juliette Romeu, autorizado a decolar pista 1 na 7, Ventuno 40 graus, 1-1 na 9. Dois autorizados na LS, corrigindo no 8, vai se falar assim. Ventuno, só com a DL. Bom dia, gol 9092. Sete pista para 2000 pés, autorizado na LS, reporte localizador. Passinho, repórter Lote, Lote, braço de 10. 2223 da Papa Juliette, Papá, mantenha o ponto de espera aguardando novas instruções. O final nível número 0. Agora autorizado, 226. Juliette Serra, está autorizado alinhar e manter pista 1 na 7. Juliette Romeu decola 5-1 no controle 1-208. Romeu. Tudo muito bom dia, de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, bom dia. Suba para o nível 080, apoio de coral. Apoio de coral 080, Romeu. Passaria do 2223, chame agora Recife, frequência 1260, alterne 128.8, passaria do 2223. 260-288-2223, bom dia. Bom dia. Hotel Juliette Serra, autorizado decolagem pista 17, ventando 30 graus, 119. Cancelamento, chama a torre, número 895, qual que é o Bravo Juliette? Confirmante 18? 118, decimal 95. Obrigado. Autorizado, alinhar e manter pista 17. Próximo. 5, controle 1208. Controle 1208, Serra. Controle Salvador, Papa Romeu, até o Juliette, Serra. Aí Juliette Serra, suba para 1.000 pés para a plataforma Manati. 1.000 pés para Manati, Serra. Reporte 20 milhas fora, até o Juliette Serra. O Serra reportará 20 milhas fora. Bravo Juliette, confirme a aproximação para 17. Salvador, Fox Bravo Juliette. Prossiga, Fox Bravo Juliette. Controle, o Fox Bravo Juliette. Prossiga. Controle, Salvador, Fox Bravo Juliette. Prossiga. Salvador, Fox Bravo Juliette. Fox Bravo Juliette, Salvador, prossiga. Sem contato com a torre, estamos abandonando a aproximação final da 10. Aguardando autorização para pouso na 17, confirma. Ah, ok, chame a torre, a frequência é 1.895. Está mais de novo, sem contato, obrigado. Fox Bravo Juliette. Fox Bravo Juliette, reporte final da pista 17. Passarei final da 17, Bravo Juliette. Papa Juliette Papá, decola aos 57, mantenha a frequência aguardando transferência. Gente, mantendo frequência, aguardando transferência, o Papá Juliette Papá. Fox Bravo Juliette, autorizado final 17, pouso autorizado, vento 140 graus, 109. Afirmo, pouso autorizado, pista 17, vento 140 graus, 109. Cheque Bravo Juliette, livre posição 17, já contra expectativa, direção nacional. Cheque na esquerda, transponha 5415. Papa Juliette Papá, curve à esquerda, mantenha o perfil da Momo, aguarde transferência para o controle. Gente, mantendo o perfil da Momo, aguardará a transferência para o controle, Papá Juliette Papá. Volta, puxa isso, nossa senhora. Chegada Mari, desça para o nível de voo 050 no 017 hoje. Para lá, fechando, para o ataque 3. Boa, via Índia, pode esperar dar no 02, 118, 195 e ligar no 097. Índia, pode esperar na 2, 195, e ligar no 01, 097, 097. Salvador, azul, a 2, 34.3, busca estacionamento. Salvador 34, ali, geral de grau 4, via Índia, autorizado, busca o hotel. Você coordena, pode comprar uma resposta, sabe? Assim que sideral, aeronave da sideral, Boeing de grau 4, via Índia, autorizado, busca o hotel. Certo, após o sideral, de grau 4, pela Índia, autorizado, ou azul, a 234. Papai Romeu, papai Juliette, papai, contato radar, decolagem, subiu o seu da mão para nível 120. Gente, subindo para 120, papai Juliette, papai. Salvador, geral 9970, ponto espera, pista 10, pronto. Geral 9970, autorizado a linha em decolar pista 10, vento 140 graus, 129. Autorizado a linha em decolar pista 10, geral 9970. Chega da mar para o nível 060, existe no 067. Você está em controle? Magnética Papá está mantendo o perfil da MOMO, cruzando agora 4.000. A magnética ideal para irecer seria 317, autoriza na presente? Centro ideal, Júlio Papá, Júlio Papá. A magnética seria 317, ideal para o destino. Papai Juliette Papá, autorizado direto destino. Gente, direto destino, Juliette Papá. É fazer só um desvio de 10 graus à direita e após reaproa para o destino. Papá Juliette Papá. Papai Juliette Papá, contra-distante. Segurar 9970, contato radar do colégio, subir a via sair da mão para o número 340. Próximo 340, perigoso, senhora Pro, direto de reta, código, se for possível. 2783, chame sempre recurso na frequência 1-2-0, alterna 1-2-8-6-8. 1-2-0-1-2-8-8, alterado, azul 273, bom dia. Controle, autoriza para segurar o Pro de ponta, código. Controle de 2, informo que o Glide está operando normal e será retirado após coordenação. Nossa, é 3304, a sua identificação da sua chegada aberta para 4.000 pés, ajuste no 0.7. 4.017. Tirando o tiro da presença? É 3304, negativo, mas é o perfil do seu aéreo. Azul 2796, frente da informação hotel, autorização de uma pessoa, por favor. Azul 2796, sai da Conde, guardando cobre. Conde, aguarda cobre, gente. 4-3, após o velado, com a informarada de 4-2. Após o leite, vai dar, contra o centro. Azul 4234, 119 a bordo, 3 horas e 6, Maceió alternado. 4234, alternado táxi Índia, multiparador no 02, 19, 95, 0017. 7-10-17, ponto de da Índia, 129, boa. Azul 2796, ponto de copo. Sim, Matheus. Azul 2796, autorizado João Pessoa, confirmou 77, Recife, após direto. Nível 190, sai da Conde, primeira curva à esquerda, transponde a 5420. 90 autorizado para João Pessoa, decolada 10, ponte a subida na Golf 177. Pode decolar de curva esquerda, 5420, transponde, chama o controle 120.8. Pode parar, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4234, pronto, do ponto de saída da 10. Azul 4234, bom dia, autorizado a linha de decolar pistão 10, vento 1 a 40 graus, 109. Autorizado a linha de decolar pistão 10, 4234. Chamada Federal 9970, autorizado por Alto Teresina.